ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Meio-dia e 43, é a Pássaro da Ilha FM, é o programa Expresso até as 14 horas com a sua participação por aqui pelo 991248325 ou 992042222. Você pode participar enviando a sua pergunta aí para os nossos convidados de hoje. Já conversei com o Antônio Pasqualino Mindua, com o Douglas e com o Pablo, bateristas que vão realizar amanhã o primeiro encontro de bateras aqui da nossa região a partir das 3 horas na Praça Dona Sinhá. E agora a gente conversa aqui com alguns dos membros do Conselho de Pastores. Mas antes de começar essa conversa, quero lembrar aí para você mandar uma mensagem de texto aqui pra gente, respondendo em qual pizzaria você compra 10 pizzas, junta 10 cupons e ganha uma pizza de graça. Participe, porque no final do programa tem um Vale Pizza lá do Pizza em Casa Gourmet, tá bom? Então participe aí do programa. Conselho de Pastores, a gente vai conversar agora com o Igor, que é da Igreja Quadrangular Apocalipse, o Alessandro, que é da Assembleia de Deus Riverside, o João Batista, que também está na Quadrangular, né, João? O Marcelo, que é da Assembleia de Deus Cura e Liberdade, correto? Libertação. E o Cleiton, que é da Assembleia de Deus Martim Prado. Essa galera está formando o conselho, alguns, né, dos pastores aqui, dos membros do Conselho de Pastores, que tem mais gente, pelo menos a foto que eu vi no Facebook lá tinha bastante gente. Tudo bem, Igor? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Antônio Cláudio. Mais uma vez é um prazer estar aqui no seu programa, participando. Prazer é todo nosso. João Batista, como é que vai? Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui também. Prazer. Agradeço muito pela oportunidade que nos é concedida. Grande Marcelo, como vai? Tudo bem? Boa tarde, é um prazer poder estar aqui também, né? De volta, falando, né? De volta aqui mais uma vez, né? É isso aí, tô muito feliz de poder estar aqui, podendo estar fazendo parte desse conselho de pastor. Valeu, o Alessandro também, acho que é a primeira vez ou a segunda, Alessandro? Boa tarde, Antônio Cláudio, boa tarde a todos os ouvintes do Pastor da Ilha. É a primeira vez que estou aqui, né? Eu marquei uma vez pra gente estar aqui do filme, mas não pude estar. Ah, é verdade, do perdão, né? Houve um problema de erro de informação da minha parte. Cleiton, como é que vai, tudo bem? Boa tarde, Antônio Cláudio, boa tarde a todos os ouvintes do Pastor da Ilha. É um prazer também nosso poder estar aqui. Prazer é todo nosso. Eu falei alguns anos atrás e falava bastante do Conselho de Pastores, mas o antigo Conselho de Pastores acabou, Igor. O que aconteceu com aquele Conselho de Pastores de 3, 4 anos atrás? Não acabou, não. É o mesmo Conselho de Pastores. É o mesmo? É, ele ficou um período, vamos dizer assim, ficou 2 anos sem uma diretoria, né? E agora nós reunimos, né, em conversa com alguns pastores, né, resolvemos reativá-lo, né, para que possamos dar sequência aí naquilo, no projeto inicial que Deus colocou no nosso coração, que é de promover a unidade dos pastores na cidade de Guaranésia. Não houve unidade na outra vez? Houve, não deu sequência? Não, houve unidade. É que a questão burocrática, que eu acho que fez com que a gente distanciasse da questão institucional, mas nunca pessoal, né? Todos os pastores, nós continuamos tendo um vínculo de amizade, todos vão participar do Conselho de Pastores, aqueles que não tiveram oportunidade na primeira reunião de formação, já entramos em contato com vários outros que vão se agregar conosco. Então a unidade nunca foi quebrada. O que teve é isso mesmo, uma questão de burocrática, vamos assim dizer, do Conselho de Pastores, mas nunca faltou a unidade entre os pastores. Para o ouvinte entender, o que é um conselho de pastores? O que vem a ser um conselho de pastores? Conselho de pastores, a principal finalidade dele é de unir os pastores daquela cidade, né, no intuito de estar intercedendo pela cidade, estar orando pela cidade em unidade, né, e de estar ajudando uns aos outros também nas questões burocráticas de cada igreja, porque assim, a gente enfrenta muita dificuldade, né? E a Bíblia nos diz assim, que casa dividida ela não prevalece, né? Então a Bíblia fala assim, é melhor ser dois do que um, né? Então o principal objetivo é esse, de nós levarmos o evangelho, de estarmos nos fortalecendo, nos ajudando, orando pela cidade, que é o principal propósito. E consequência disso também é fazer alguns trabalhos sociais em função da cidade, né? Que nós abençoamos e amamos, que é Guaranésia. A partir do momento que vocês formam um conselho de pastores, eu acredito que a grande igreja se torne Guaranésia. Exatamente. Se nós formos ver na Bíblia, não existia placas da igreja, né? Existia cidades, a igreja nas cidades, né? Então o conselho de pastores é exatamente isso. Cada igreja tem a sua particularidade, né? O conselho de pastores não interfere dentro de nenhuma denominação, né? Porém, é uma grande igreja, é o que você disse. O principal propósito é esse, de sermos igreja na cidade guaranesa. Mas existe uma certa vaidade, que é normal do ser humano, e que de cada pastor também tem a sua vaidade. Como é que se controla isso? Como é que se coordena isso? Que se supera esse obstáculo para manter essa unidade que você disse no começo? Isso é natural, isso é do ser humano, né? A resposta é oração, né? É oração. A gente tem orado e continua orando, né? Tudo quando a gente fala em unir, né? Em todas as áreas, seja num conselho de pastores, seja num casamento, seja em qualquer área que se fala em unidade, né? O inimigo ele não gosta, né? Então ele trabalha para dividir, né? A João diz, né? Que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Então todo lugar que tem unidade ele tenta de alguma forma lançar uma seta, né? Então a fórmula, vamos dizer assim, posso assim dizer, para que nós possamos estar tendo êxito no conselho de pastores é oração. E é isso que nós temos feito, né? E é isso o nosso objetivo, né, pastor? E como é que foi formar esse grupo, pastor Alessandro? Pastor Alessandro que assumiu a presidência já, né? Isso, assumiu a presidência, é isso. Como é que foi formar esse grupo? Como é que surgiu a ideia de vamos posso usar essa palavra, né, reativar, né, o conselho de pastores aqui em Guaranésia? Então, o pastor Igor como presidente, né, estava como presidente, e ele convidou todas as igrejas de Guaranés. Se alguém dizer que nunca foi convidado, eu posso falar isso, que foi convidado todas evangélicas, né? Foram convidadas, inclusive nós fomos porque nós recebemos a carta, né? E aí nós fomos na Câmara Municipal, né? E lá teve a eleição. Quem quis se candidatar, se candidatou, e ali teve a eleição e foi votado na escolha do novo presidente, novo vice-presidente e todos os membros do conselho, né? Eu vou citar três nomes aqui que eu não vi na foto, vocês podem explicar por que eles não estão lá. Por exemplo, pastor Sami, que é um cara que eu respeito muito, sempre vem aqui no meu programa. O pastor Giovanni, que recentemente esteve aqui, que é da igreja presbiteriana, também não estava lá na foto, não vi ele na foto. O pastor Marcos, que é da igreja Assembleia Pentecostais de Jesus Cristo, também não estava na foto. O que aconteceu? Eles não aceitaram? E os outros pastores? Porque não é só aquele número de pastores, a gente tem muitas igrejas no Guaranés. Na verdade, Antônio Cláudio, como eu disse, o pastor Igor enviou a carta a todas as igrejas para uma eleição. Como uma eleição comum, ninguém é obrigado a votar, ninguém é obrigado a participar. E eles acharam por bem não ir, não participar, né? Eu acredito. Isso. Né? O pastor Giovanni, em relação à foto, né? Eu não tive um outro contato com ele posterior a isso, mas estarei fazendo. Ele justificou que ele não poderia no dia que ele tinha um compromisso, ele estava viajando, então ele não pôde estar presente na assembleia que foi feita de eleição, mas ele falou que é parceiro do conselho de pastores, vai estar participando. Nós estaremos visitando ele daqui uns dias, né? O pastor Sâmio, eu não conversei com ele ainda a respeito, mas também vamos estar visitando ele. Provavelmente ele deve ter tido algum motivo, algum imprevisto no dia, né? Meu amigo, né? Oramos uns pelos outros. Não sei o motivo, não posso te responder com exatidão a ausência aqui dele. Mas pastor Godoy, sargento da Polícia Militar, também não estava lá na porta. Pois é, as igrejas foram todas elas foram convidadas, né? Mas eu tenho certeza também que é outra pessoa também que, assim que nós fizermos contato, com certeza vai estar participando. Mas teve muitos outros, Cláudio. Ainda podem participar. Com certeza. Né? Não está fechado, fechado. Não é. Na verdade, teve bastante pastores que não foi, mas participa do conselho junto com nós. Certo. Entendeu? Tem bastante pastores que não foi, que já nos procuraram depois e falou que está junto conosco nesse conselho para realizar todos os eventos que foram feitos na cidade, tudo aquilo que o conselho vai trazer para a cidade. Você acha que agora essa unidade que o Igor falou, e a gente vai repetir, porque eu acho que é a palavra-chave para se funcionar, vocês vão conseguir atingir esse objetivo agora, o Alessandro? Eu acredito que sim, Antônio Cláudio. Eu acredito que agora embora não dizendo que na outra não estava unido, né? Sempre teve unido e realizaram muitas coisas no passado. E nós vamos dar continuidade nesse trabalho, né? Acredito eu que a gente já está com alguns projetos, estamos fazendo reunião quase mensal, né, Pastor Igor? Quase mensal nós estamos fazendo essa reunião. Inclusive no dia 17, agora, os pastores que estiverem nos ouvindo, né, que quiser participar, vai ser lá na igreja do Pastor Marcelo, às 9 horas da manhã, né? E quiser participar, a gente vai estar lá para fazer essa reunião. Inclusive já para alguns eventos que a gente quer realizar na cidade, né? Pastor Marcelo, então, por favor, passe o endereço da igreja aí, porque. Com certeza. Para quem não sabe. Avenida Deputado Humberto de Almeida, número 1621. Né, estaremos reunidos ali no dia 17 agora de junho, né, às 9 horas da manhã. Todos os pastores, né, estão convidados, né? Tá? A porta está aberta para todos. Aceitou de imediato o convite, Marcelo? Ficou meio assim? Tudo que é voltado, né, para se edificar no o reino de Deus, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, nós estamos abertos. Esse é o propósito da igreja. Eu acredito que na nossa união, independente, né, como se diz, né, como foi dito, das dificuldades, das vaidades, né, nós somos seres humanos, nós somos sujeitos a tudo. Mas nós temos pastores, né, servos de Cristo, entendemos que a vontade de Cristo, ela prevalece sobre a nossa. Nós vamos lutar junto para que isso aconteça. E você lá, Cleiton, assim que surgiu a carta lá na sua frente, apesar que vocês trabalham juntos, né, o Igor com o Cleiton, acho que nem precisou de mandar a carta pelo correio, né, só... Fui uma mão no vidro, mas já entregou. Como é que foi? Que já aceitou de imediato? Sim, dona Cláudia, a gente aceitamos e a gente estamos juntos, né? Nessa unidade para o Evangelho de Cristo seja anunciado, né? Qual vai ser a grande dificuldade que você acha que vai ter? Acho que não vai ter dificuldade, porque num propósito só, é igual o pastor Igor disse, a casa dividida ela não prevalece, né? E a gente estamos num propósito só, e esse propósito é levar o Evangelho à Guaranésia, né? Independente de cada denominação, né? Então nós estamos juntos aí a levar o Evangelho de Cristo. Você falou questão de placas agora mesmo de igreja. Quantas igrejas existem hoje, ou quantas denominações existem hoje em Guaranés? Quantas cartas você mandou? Então, exatamente, a estimativa, eu mandei em torno de 32. 32? Tá? Mas pode ser que tenha alguma que, né? Eu fui naquelas que eu, sabe, que eu sei que... Tá, que você conhece, tá? Isso, exatamente. Que você ainda não... Que eu não tomei conhecimento que a igreja está instalada em Guaranese. Mas 32. É muito, não é? Eu que tô... Então, mas se a gente... Palavra de Deus não é mesmo para ter tantas denominações assim? Mas é importante, sabe por quê? Porque assim, ó, eu nada contra, mas se a gente for ver o número... De igrejas que tem em Guaranésia comparado com o número de bares que tem. Uf. Né? Então assim, antes tem uma igreja do que tem a minha melhor, opinião pessoal, melhor. Né? Então acho que a palavra de Deus está aí para ser semeada. De repente tem uma igreja num bairro que é distante, a pessoa às vezes não consegue vir, por exemplo, num determinado bairro, tem uma igreja perto da casa dela. Eu acho importante isso, né? Então eu acho importante essa diversidade, né? Na Pratinha, teve alguma igreja que está que vai participar, algum pastor lá que tá fazendo parte? Eu não sei se a igreja do Alessandro tem lá na Prata. Não tá mais lá? Não, mas nós também pretendemos. Eu acho que o pastor, eu acho que Sebastião tem igreja lá. Isso. O Alessandro pode estar falando. Eu ainda não falei com o pastor Sebastião. Meu pastor Sebastião, ele sempre foi um parceiro do conselho, né? Sempre teve aí para nos ajudar nessa parte. Eu acredito que ele vai estar conosco. Eu ainda não conversei com ele, né? Não posso falar, afirmar se ele vai estar. Mas o pastor Sebastião, pela amizade que eu tenho com ele, pelo conhecimento, ele é uma pessoa pronto para estar junto nessa luta aí, né? Beleza. Vamos fazer um intervalinho comercial e depois a gente continua esse bate-papo. Quero colocar também aqui o João Batista na roda para conversar, né, João? Afinal de contas, vem aqui para participar do programa. Já a gente volta para bater esse papo aí e continuar falando sobre o Conselho de Pastores, que foi oficialmente, né? O início foi quarta-feira, terça-feira? Quer dizer, um início não, né? Um reinício, né? Foi no sábado. Foi sábado? Dia 13. Foi sábado. Beleza. O reinício, então, o reativamento aí desse Conselho de Pastores, que a gente espera bastante, porque afinal de contas é uma comunidade muito grande aqui em Guaranésia, né? A gente tem um número de evangélicos muito grande aqui em Guaranésia. Programa Expresso. ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Treze horas e dois minutos aqui na Pássaro da LFM, o programa Expresso. A gente vai até às 14 horas com a sua participação pelo 991-248325 ou 992-04-2222. Continue participando aqui do programa, mandando a sua mensagem, mandando a sua pergunta aqui. A gente está conversando com os membros do Conselho de Pastores aqui de Guaranésia. Pastor Igor, pastor Alessandro, João Batista também é pastor? João Batista, que é evangelista, o Marcelo e o Cleiton. Conselho de Pastor, que está aqui em Guaranésia, e esse ano muita gente pediu no ano passado, acho que ano passado não foi realizado, a marcha para Jesus. A gente já pode falar que esse ano a gente, Guaranésia, vai ter uma marcha para Jesus de novo, pastor Igor? Vai ter, sim, em nome de Jesus. Vai. O ano passado não tivemos, né, marcha para Jesus? Não tivemos. Estamos preparando aí para realizar uma bonita festa, uma bonita marcha para Jesus. Teve alguma coisa? A criação ou a reativação do conselho para a Marcha de Jesus, para o show gospel que a gente provavelmente vai ter agora no aniversário de Guaranésia? Não. Mas vai contribuir? Vai contribuir, com certeza vai, porque precisa ter uma organização, né, para que a marcha aconteça. Mas o principal propósito é de nos associar mesmo, é de fazer. Temos outros projetos, o pastor Alessandro vai poder estar falando sobre isso, em julho. Né? Nós não temos a data ainda, nós estaremos realizando como Conselho de Pastores uma espécie de uma rua de lazer, né? Onde vamos ter lá brinquedos, pipoca, algodão doce, enfim, uma atividade esportiva de lazer, né? E de beleza também, né? Através do Conselho de Pastores. Então, a finalidade do Conselho de Pastores, como eu disse, primordial é a questão da unidade, da oração, de intercessão, de abençoar a cidade. E consequência disso é os trabalhos sociais que a igreja unida vai realizar em Guaranésia. E a Marcha para Jesus é uma delas. A partir do momento que vocês conseguirem essa unidade, está muito no começo, é difícil a gente falar de unidade agora. Mas a partir do momento que vocês conseguirem essa unidade, qual vai ser o próximo passo? Que projeto vocês já têm em mente, já pensaram em alguma coisa? Que tipo de projeto social vocês vão seguir? Já tem esse pensamento? Ou ainda não, tá muito nós, cedo não, falar acho disso? Sim. A gente, um projeto específico. Ainda não. Exceto esse que eu estou dizendo para você, sim, que é um projeto que nós vamos estar fazendo mensalmente, né? Nós reunimos, entramos no consenso, nós vamos procurar fazer uma vez por mês, né? Ou de 60 dias. A gente está estudando ainda a questão da data, mas vai ser uma coisa frequente, né? Outros projetos ainda a gente não sentou. E a questão da unidade, né? Nós já buscamos essa, já é uma realidade. Nós somos hoje o Conselho de Pastores que teve na Assembleia 7 igrejas, mas nós podemos afirmar que chegamos num número já mais de 10 igrejas, com toda certeza aí, né? Então, todas as igrejas, talvez a gente não consiga mesmo, né? Não vou afirmar para você, olha, todas as igrejas vão fazer parte do Conselho de Pastores, mas eu garanto para você que uma grande maioria já aderiu ao Conselho de Pastores. Que bom, né? Isso é importante para a cidade, né? E ter uma associação que promova, mesmo que seja uma rua de lazer, que a princípio a gente pensa, é muito pouco, né? Mas já é alguma coisa, né? A gente já vai estar tirando crianças aí do mundo das drogas, já vai estar levando uma palavra de conforto para muitas famílias, né? Já é alguma coisa, mas vocês precisam pensar maior, né, Igor? E isso vai acontecer no futuro. Com certeza vai. Né? Eu não posso falar para você, porque senão eu vou ficar por mentiroso, sim, né? Claro. Mas a gente tem alguns projetos que a gente vai amadurecendo, tava conversando com o pastor Alessandro, né? Que em breve a gente vai estar pondo em prática. Mas eu não posso falar porque tudo depende do andar das coisas, né? Vamos dizer, como diz um ditado popular, da carruagem, né? Então vamos aguardar, mas com certeza não é só isso que nós vamos fazer. Pastor, né? Alessandro, cuidar da sua igreja, cuidar agora do Conselho de Pastores, ainda lá da marcenaria, lá, como é que vai sobrar tempo para tudo isso? Mas vai sim, Antônio Cláudio. Na verdade, eu tomo conta da igreja, mas eu tenho um pastor da igreja ali, né? Eu sou o pastor, na verdade, regional ali. Mas eu acho que com todo assim, a gente com todo apoio, entendeu? Com toda a gente com força, querendo fazer, acho que a gente sobra um tempo sim pra gente estar. Você é um pastor regional, então? Isso, de quantas igrejas? Aqui na região nossa, nós somos 5 igrejas. 5 igrejas. É. Em alguma outra cidade tem conselho de pastor? Tem, Muzambinho tem. Eu pastoreio lá em Muzambinho. É. Lá tem conselho de pastores também. A ideia... São José do Rio Pardo também tem conselho. E você vai pegar ideias desses conselhos para trazer? Tudo que for bom a gente vai trazer para nossa cidade. O que, né? Que tem de bom? Lá não é pecado pode... imitar, né, pastor Igor? Tudo que é de bom a gente vai trazer para nossa cidade. E o que, que você vê de bom lá que você vai poder trazer para cá? Na verdade, eu ainda não participei de nenhum conselho fora de Guaranese, né? Inclusive, até nesse conselho eu tô chegando agora. Mas a nossa intenção, Antônio Cláudio, é sempre trazer o bem para nossa cidade, entendeu? Porque, até porque eu não sou nascido aqui, mas eu amo essa cidade de coração, entendeu? E o objetivo nosso é... A gente sempre, quando a gente se reúne, os pastores, a gente quer... A gente é aberto à ideia. Ah, o irmão lá, o pastor, tem uma ideia de fazer tal coisa para a cidade. Nós vamos colocar em prática, né? E a gente também aceita a sugestão da igreja, entendeu? Vamos supor, às vezes o pastor Cleito tá lá na igreja dele, e um irmão tem uma ideia boa que pode ser útil à nossa cidade, né? Vamos supor, uma campanha do agasalho nas igrejas. Tem muitas coisas que a igreja pode estar fazendo, né? O conselho pode estar fazendo. O Giovanni Moraes já mandou aqui, ó. Parabéns, pastores, precisando de mim, que sou católico, estou de braços abertos. Giovanni Moraes. Tá parabenizando vocês. Um abraço pro Giovanni. O, eu acho que é o Roberto aqui lá do Pizza em Casa também, parabéns aí pela união. É, o Tadeu lá da Lan Informática, estou dando os parabéns aí pelo incentivo para a Marcha para Jesus. Abraço aos pastores Alessandro, Igor, Cleito, enfim, todos que estão aí na rádio. Antônio Cláudio, boa tarde. O Elton de Guaranésia. A mídia um tempo atrás fez um levantamento do patrimônio do pastor Valdomiro e em cima disso constatou que foi desviado o valor do dízimo arrecadado pela igreja, benefício próprio. O que os convidados acham dessa denúncia? E aí, querem falar sobre o pastor Valdomiro? Podem falar sobre isso? Querem falar alguma coisa sobre ele? Estamos aqui para falar do conselho, eu, né? Eu convidei vocês para falar do conselho, mas... Eu não vou entrar nessa questão, porque se a gente for entrar no mérito das notícias, vamos dizer assim, da mídia, tem muita coisa que a gente precisava, né? Então eu prefiro não comentar, a gente, né, respeita a opinião de cada um deles, né? Esquecendo aqui a questão do pastor Valdomiro, essa questão... deixa você chateado essa questão de sempre ligar, pastor, o cara é corrupto. Acho que eu até já te perguntei isso aqui no programa uma vez, o pastor Igor. Se alguns irmãos quiserem falar, eu particularmente... Infelizmente, a gente acaba tendo muito disso, né? Tem, porque desde quando o mundo, né, desde a criação do mundo, existe essas deturpações, né? Infelizmente, a gente não pode responder pelas... Né? Mas infelizmente pastor é associado a esse tipo de coisa, né? Mas as pessoas não vê o trabalho social que muitas das vezes o pastor faz, né? De tirar um dependente químico das drogas, né? De visitar um presídio, né? Até a própria de colocar um jovem, né? Ajudar um jovem a superar, né? Enfim, as suas dependências, né? Então eu acho que a igreja contribui muito para isso, né? Infelizmente, em todos os segmentos, né, da sociedade, existem pessoas de uma má índole, vamos assim dizer, né? Mas eu não quero entrar no mérito dessa questão. Menos até porque se acusam ele disso daí, por que até hoje não prenderam ele? Não é verdade? Essa discussão vai longe, Alessandro, não vamos entrar nessa discussão, não. João Batista, como é que você está vendo esse conselho? Você que é evangelista, né, da Igreja Quadrangular, como é que você está vendo esse conselho? Está animado com esse conselho? O que a gente vai ter de cantor gospel aqui no show do aniversário de Guaranese? Bom, primeiramente... boa tarde. Primeiramente, eu fico muito feliz de estar participando na rádio, porque eu vejo o poder que a rádio tem, né? E eu fui alcançado pelo evangelho através da rádio. Que nós morávamos na cidade de Jacuí, né? Aliás, aqui perto de Guaranese. E a minha mãe, ouvindo a rádio, né, foi alcançado, né? E eu também, algum tempo atrás, eu com meu irmão Cristiano, nós tivemos um programa de rádio também, sabe, voltado a pregar o evangelho. Bom, é a primeira vez que eu participo, né, de um conselho de pastores, né? E eu vejo que tem tudo para dar certo, né? Onde há unidade, Deus está presente, né? Agora, quando há divisões, nada, em lugar algum, vai prosperar, né? Dentro de um casamento, dentro de uma sociedade, de uma empresa, onde há divisão, mas onde há unidade, propósito, né? E o propósito inicial do Conselho de Pastores é essa unidade espiritual, né? De ser uma igreja espiritual, uma igreja espiritual. Como eu disse, vai ser Guaranésia, vai ser isso, igreja, né? Agora, em relação aos trabalhos, né, aquilo que nós vamos estar fazendo, por exemplo, da Marcha para Jesus, né, já está sendo escolhido, né, quem vai estar participando, né, aí já é o, acho que é o pastor Igor que está à frente disso, né, quem vai estar participando, mas estamos orando, né, para que seja uma bênção, né, e as pessoas possam ser alcançadas através dessa mensagem do Evangelho de Jesus. Quem, qual é o nome, pastor? Nós não temos ainda. Não temos ainda o nome, tá? Assim, definido. Mas eu posso garantir para todos os irmãos que estão nos ouvindo, né? Para a cidade guaranesa, que vai ser uma bênção, né? Vai acontecer a marcha, vai ser uma marcha, em nome de Jesus, vai ser uma bênção para a cidade, tá? E vai ter sim um cantor gospel no aniversário da cidade, né? Como você mesmo colocou. Como inflacionou também esse mercado gospel, né? Hoje todo, qualquer cantor gospel aí tá cobrando o preço de um artista sertanejo, né? Dependendo do cantor, né? Infelizmente. Mas em alguns isso casos... Isso é certo? Você considera isso certo? Em alguns casos, sim. Por causa da questão, por exemplo, se você pega uma banda que tem 20 músicos, todos eles têm família, né? Assim como uma banda secular, né? Agora, enriquecer através disso, eu sou contra. Mas sobreviver, né? Viver bem daquilo que faz, daquilo, é igual uma profissão como outra qualquer, né? Tem alguns cantores aí que saíram um pouquinho da linha, até andaram pedindo desculpa aí agora, recentemente, né? Do mundo gospel, né? Infelizmente. Né? Gente, próxima reunião de vocês, então, Marcelo, vamos repetir aqui para convidar pastores que estão nos ouvindo. Tenho certeza que tem vários pastores aí nos ouvindo agora que quiserem participar da reunião. Isso, no próximo dia 17 de junho, a partir das 9 horas da manhã, na Avenida Deputado Humberto de Almeida, número 1621. Inclusive, até estive encontrando com alguns outros irmãos também. A gente, graças a Deus, conhece bastante pessoas, né? É conhecido. E diversas pessoas, né? Membros de outras igrejas pediram para falar que eles queriam estar ajudando também nesse projeto também. A gente está aqui com o presidente, né? O Alessandro e os demais irmãos aqui também. A gente vai estar, acredito que na próxima reunião a gente vai ter poder estar divulgando também. Mas todos estão convidados, todos os evangélicos, todos os crentes católicos, todas as pessoas, né, que estão nesse, que entendem o sentido dessa união aí de poder ajudar, né, estão convidados. Todos os pastores estão convidados. Dia 17, 9 horas da manhã, na Avenida Deputado de Humberto de Almeida, número 1621. Tem que ser pastor, né? Pastor de todas as igrejas, né? Parte desse princípio, né, Alessandro? Isso. É para pastores, missionários, né? É. Pastores, missionários. Mas na questão das organizações, nós vamos levantar uma equipe para estar fazendo os eventos que a gente quer fazer na cidade, as ajudas, entendeu? Um membro de cada isso. igreja e tal. Cada isso um independente, seu... eu quero, mas não sei se reunião. Eu posso falar, a reunião é para pastores. Sempre. Mas quem quiser ajudar, participar, que nem eu vi o Giovanni Moraes aí, que sempre, né? Quiser participar, ajudar, estar à disposição, a gente vai estar fazendo um... montando uma equipe, né, nessa rua de lazer aí mesmo para estar ajudando. Inclusive eu quero falar ali que a gente está organizando essa rua de lazer e quem tiver à disposição para estar doando, vamos dispor, não doando o seu trabalho, vamos supor, cabeleireira, um advogado, entendeu? Ser voluntário. Ser voluntário ali, entendeu? Quando vai ser mesmo? Já tem a data? Nós não temos a data ainda. Depois certo. A gente divulga aqui, se divulga passam, a data. A gente divulga, então, a gente vai ter essa reunião já para formar essa equipe aí e fazer essa data pra gente estar fazendo. A gente tá pensando em fazer. Em julho, né? Mês de férias. E se a prefeitura nos liberar ali o poliesportivo, é o pensamento nosso, entendeu? Começar pelo poliesportivo. Começar vai ser ali uma rua, tipo uma rua de lazer, para estar atendendo a população de Guaranésia, entendeu? Muito bom. Esse é o objetivo nosso. O Igor e qualquer, ou então o pastor Alessandro, para manter um conselho, para manter uma associação, tem custo. E aí, como é que vocês vão fazer com isso? Cada igreja vai ajudar? Nós vamos, com a parte, exatamente. Como é que vai funcionar? Nós vamos instituir uma mensalidade e cada pastor, cada membro do conselho vai ter a sua carteira, né? E vai contribuir ali mensalmente, né? Com o conselho de pastores, para que esteja essa manutenção. Para ter um fundo aí para todas as exatamente. Atividades que vocês estão planejando, isso. Né? Nós vamos fazer dessa forma. Olha, o Cleito ficou quietinho aqui do meu lado. Vamos convidar então todo mundo aí para participar da sua igreja. Que dia que tem reuniões, cultos? A igreja ali, Assembleia de Deus Martinho Prado, os dias de culto são terça, quinta, sábado e domingo, às 19h30. Você esteve aqui no programa falando da inauguração da igreja? Estivemos aqui no aniversário da igreja, né? Foi no aniversário da igreja e todos estão convidados a estar conosco lá. Muito bem. Pastor Alessandro, das suas igrejas, né? Porque não é só uma, mas vamos falar pelo menos aqui de Guaranese, né? De Guaranese aqui é. Os cultos são sábados e domingo. E terça e quinta na semana, às 19h30 horas. Onde fica a igreja? Rua João Pereira Dia, 538. Jardim Coxupé, no Jardim Europa. Muzambinho? Muzambinho é Praça São Judas Tadeu. São José do Rio Pardo? São José do Rio Pardo, não me lembro as outras. Passando daí, atinge todas essas cidades aí. Marcelo, seu endereço já passou, mas convide aí o pessoal aí. Os horários, né? Os cultos na nossa igreja também são às terças, quintas, sábado e domingo às 19h30, né? E nas quartas-feiras, 3 horas da tarde, à tarde da benção. Avenida Deputado Humberto de Almeida, número 1621. Muito bem. Vou deixar o Igor falar, não, João Batista. Agora fala nossa, você, por favor. Nome, da igreja. Então vai o Igor, vai lá, Igor. Deixa o Igor mesmo. Queria convidar a todos aí também, né, para estar cultuando a Deus conosco lá, na Deputado Humberto de Almeida, também, 1622. Né, os cultos lá são de terça às 19h30, quinta às 19h30 e domingo às 19h30. Quinta-feira nós iniciamos uma campanha aí de 21 dias de Daniel. Todos estão convidados para estar lá conosco. Domingo de manhã tem a escola bíblica, leva sua criança, leva seu filho, vá lá aprender, conhecer um pouco mais da Bíblia. E dia 24, eu quero aproveitar a oportunidade, né? Nós completamos aqui 14 anos na cidade de Guaranésia, agora em junho, nesse mês. 24 de junho? Dia 24, na verdade dia 28, mas dia 24 nós começamos as atividades. Vai ter uma rua de lazer ali no Deputado Humberto de Almeida, né? E eu quero convidar todas as crianças, os pais aí do bairro, para levar os seus filhos, para estar lá conosco. Vai ter uma ação de saúde lá também, de triglicérides, pressão, enfim, vai ser benção. Tá? Depois você fica aí, me avise mais próximo aí pra gente divulgar aqui. A Fá Silva também tá parabenizando vocês aí pelo trabalho e pela união. Quero agradecer a todo mundo, desejar sucesso, deixar o programa Expresso aí aberto para vocês quando tiver algum evento, qualquer notícia aí para passar pro público. Tá sempre aberto aí para todas as igrejas, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente faz um intervalo comercial e eu volto na sequência já batendo papo com o cantor Danilo Araújo de Monte Santo de Minas. Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.